suportar. Se alguém repetir o que pensa de mim, eu não penso em ninguém. Como faz qualquer um? Thank you.